E V. Curiosidades sobre as fábricas de queijo de Pontarlier. Agora, para dar ideia do que se passou nesse jantar, o melhor é transcrever aqui um trecho de uma carta da senhorita Baptistine a M.M. Boischevron, em que a conversa entre o forçado e o bispo é contada com ingênua minuciosidade. O homem não dava atenção a ninguém. Comia com uma voracidade de esfaimado. Todavia, após o jantar, falou assim: Senhor vigário, isso tudo é bom demais para mim, mas devo dizer-lhe uma coisa. Os cantoneiros que não me deixaram comer em sua companhia passam muito melhor que o senhor. Para nós, essa observação foi algo chocante. Meu irmão respondeu: Mas eles se cansam muito mais que eu. Não, senhor, replicou o homem. Eles tenham mais dinheiro. Estou vendo que o senhor é pobre. Talvez nem seja vigário. Ora, por exemplo, se o bom Deus fosse justo, bem que o senhor merecia ser vigário. O bom Deus é mais do que justo, disse meu irmão. Um momento depois acrescentou: Senhor Jean Valjean, é para Pontarlier que o senhor vai? E com itinerário obrigatório. Creio que foi assim que respondeu. Depois continuou: Preciso estar a caminho amanhã antes de o sol sair. É duro viajar assim. Se as noites são frias demais, os dias são por demais quentes. Pois o senhor vai para um ótimo lugar, continuou meu irmão. Durante a Revolução, minha família ficou arruinada e eu me refugiei, a princípio, no Franco Condado e vivi por alguns tempos do trabalho de meus braços. Tinha boa vontade e encontrei o que fazer. Era só escolher. Lá existem fábricas de papel, de azeite, de relógios, de espadas, de objetos de cobre, além de curtumes, bestilarias e não menos de 20 serralherias, das quais 4, a de Loz, a de Châtillon, a de Adincourt e a de Ber, são as mais importantes. Creio não ter me enganado e que são esses mesmos os lugares de que meu irmão falou, porque ele interrompeu a explicação e dirigiu-me a palavra. Boa irmã, por acaso não temos nenhum parente por aquela região? Respondi. Tínhamos alguns, entre eles o senhor Lucenei, capitão dos guarda-barreiras de Pontarlier durante o antigo regime. É verdade, continuou meu irmão. Mas em 93 não existiam mais parentes. Cada um só podia contar com seus próprios braços. Portanto, trabalhei. Minha irmã, em Pontarlier, para onde vai o senhor Jean Valjean, há uma indústria patriarcal e encantadora. São as fábricas de queijo, que lá chamam de frutière. Então, meu irmão, ao mesmo tempo que dava de comer àquele homem, explicou-lhe detalhadamente como eram as frutières de Pontarlier. Eram de duas espécies: as grandes granjas, propriedades dos ricos, onde há 40 ou 50 vacas, cujo leite produz de 7 a 8 mil queijos por verão; as cooperativas, dos pobres ou camponeses das montanhas, com pastos comuns para as vacas, repartindo posteriormente a produção. Pagam a um queijeiro, a quem chamam de Grunin, o qual recebe o leite dos associados 3 vezes por dia e marca minuciosamente as quantidades trazidas. O trabalho das fábricas começa pelos fins de abril, e pelos meados de junho, os queijeiros conduzem suas vacas para as montanhas. O homem, à proporção que comia, ia se mostrando mais animado. Meu irmão fazia o bebê desse bom vinho de Malves que ele mesmo não é capaz de provar, porque, como costuma dizer, é muito caro. Enquanto isso, falava-lhe todas essas coisas com a costumeira hilaridade, que você bem conhece, entremeando suas palavras de ditos jocosos para me agradar. Ele insistiu muito sobre esse trabalho do Grunin, como se desejasse que o homem compreendesse, sem aconselhá-lo diretamente, ser essa uma ótima ocupação para ele. Uma coisa particularmente me impressionou. O homem era como já lhe disse. E, no entanto, durante todo o jantar e por toda a noite, à exceção de algumas palavras sobre Jesus, ditas na hora em que ele chegou, meu irmão não proferiu nada que eu fizesse lembrar quem ele era, nem quem era o meu irmão. Parecia-me uma ocasião propícia para fazer-lhe um sermão e acentuar a diferença do bispo em relação ao Grileta, deixando assim a marca de sua passagem. A alguém poderia parecer que era o caso de, tendo esse desgraçado entre as mãos, nutrir-lhe o espírito ao mesmo tempo que o corpo, repreendendo-o, aconselhando-o moralmente, ou mesmo mostrando-lhe piedade para exortá-lo a se comportar melhor no futuro. Meu irmão nem lhe perguntou de onde era e qual havia sido sua história, porque nesta estaria incluído seu crime, e ele parecia evitar tudo o que lhe pudesse lembrar. Assim aconteceu que, em certo momento, quando meu irmão estava falando dos montanheses de Pontarlier, que têm um trabalho suave, bem perto do céu, e são felizes porque são inocentes, ele parou de repente, pensando a ver na palavra inocentes algo que pudesse ofender o pobre homem. A força de reflexão creio haver compreendido o que se passava no íntimo do meu irmão. Sem dúvida, pensava que aquele Jean Valjean devia ter sempre presente no espírito toda a sua miséria, e que o melhor era distraí-lo e fazê-lo crer, embora por um momento, que era uma pessoa como qualquer outra, mostrando-se a ele em toda a sua simplicidade. Não é essa a essência da caridade? Não é algo de verdadeiramente evangélico, minha boa senhora, essa delicadeza de abster-se de sermões, de moral e alusões? Não é essa a melhor piedade? Quando um homem tem algum ponto doloroso, é o mesmo que não tocá-lo absolutamente. Parece-me que era esse o pensamento do meu irmão. Em todo caso, o que posso dizer é que, se pensou em tudo isso, não deu demonstração alguma. Até para mim foi, do princípio ao fim, um mesmo homem de todas as noites, jantando com esse Jean Valjean do mesmo modo como se estivesse em companhia do Prebost, Padre Gedel, ou do vigário da paróquia. No fim do jantar, estávamos comendo figos quando bateram à porta. Era a senhora Gerbal, com o filhinho ao colo. Meu irmão beijou a criança na fronte e me pediu 15 soldos que eu tinha comigo para dado na Gerval. Durante esse tempo, o homem já estava desatento ao que se passava. Não falou mais e parecia muito cansado. Quando Dona Gerbal se foi embora, meu irmão rezou a ação de graças e depois, voltando-se para ele, disse: "O senhor deve estar precisando de muito repouso." Madame Magloire tirou a mesa bem depressa. Compreendi que precisávamos recolher-nos logo para deixar que o viajante pudesse dormir, e subimos as duas para nossos quartos. Todavia, um instante depois, mandei Madame Magloire colocar na cama dele uma pele de cabrito nuntês da Floresta Negra, que comumente fica no meu quarto. As noites são muito frias e serviria para aquecê-lo bastante. Pena que esteja velha e já quase sem pelo. Meu irmão concroa quando esteve na Alemanha, em Tottingen, perto das nascentes do Danúbio, como também uma faquinha com cabo de marfim que uso à mesa. Madame Magloire tornou a se ouvir quase em seguida. Rezamos nossas orações na sala que serve para estender as roupas e depois fomos para nossos quartos sem dizer uma palavra.